pausou, repetiu. Agora vou eu. Pausou e repetiu. Pausou e repetiu. Pausou e repetiu. Pausou e repetiu. Pausou e repetiu. Bom, e é isso.